Mais uma vez estou no bar do seu João. Do outro lado da avenida tá meu coração, acompanhada de outro cara e com violão. Na mesma mesa que ela me conheceu, e ele ocupando o espaço que já foi meu. Só falta ela pedir a música que envolveu o coração dela, o meu. Esse sorriso falso não vai disfarçar. Eu sei que ela me ama, vejo em seu olhar. Eu tô bebendo uma daqui, ela bebe de lá. Ela pede uma cerveja e eu peço pitu. No coração dessa bandida apenas fui mais um. Só falta levar ele no mesmo motel que a gente fez amor na lua de mel. Ela bebe pra esquecer e eu bebo pra lembrar. Se chamar ele de bebê eu não vou aguentar. Ô garçom, pega o violão e pode piorar. Eu vou bebendo uma daqui, ela bebe de lá. Falso não vai disfarçar. Eu sei que ela me ama, veja em seu olhar. Eu tô bebendo uma daqui, ela bebe de lá. Ela pede uma cerveja e eu peço pitu. No coração dessa bandida apenas fui mais um. Só falta levar ele no mesmo motel que a gente fez amor na lua de mel. Ela bebe pra esquecer e eu bebo pra lembrar. Se chama ele de bebê eu não vou aguentar. Ô garçom, pegue o violão e pode piorar. Eu vou bebendo uma daqui, ela bebe de lá. Ela pede uma cerveja e eu peço pitu. No coração dessa bandida apenas fui mais um. Só falta levar ele no mesmo motel que a gente fez amor na lua de mel. Ela bebe pra esquecer e eu bebo pra lembrar. Se chama ele de bebê eu não vou aguentar. Ô garçom, pega o violão e pode piorar. Eu vou bebendo um.